asas do vento, o dia do fim eu sei que está marcado. E a qualquer momento a porta é entreaberta, vai se abrir e tu irás para a parte incerta. Estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu de perto vi antes de dormir, e agora estão longe daqui. Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos? Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora bem, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma vez com mais uma emissão das Manhãs Românticas. Ora, espero que vocês estejam todos bem daí. Ora, hoje somos o 30 de agosto de 2022. Estamos apenas de um dia do fim do mês de agosto. Isto passa a voar. Ora, e hoje, como somos o 30 de agosto, para quem já começou o seu trabalho, quem pegou já o seu trabalho, muita coragem para quem trabalha e quem ainda está de férias, que aproveite bem as suas férias, que há muita gente também vai no mês de setembro. Então, para essas pessoas, umas ótimas férias e que gozem bem. E para quem anda nas estradas, uma boa viagem e todo mundo. E então, vamos estar aqui, eu estarei aqui presente com vocês, da nova até ao meio-dia, com muita, muita música romântica. Então, vamos já escutarem a música que tem por título Marco Polo. E então, quanto à nossa meteoa, nós já estamos mais fresquinhos hoje, já choveu um bocadinho de noite, e esta manhã já está mais fresquinha, mas o tempo ainda vai vir quente, que isto eles anunciam até 21, 22 graus, mas já é melhor do que o que estava. Então, vamos à nossa música e começamos com Marco Polo na Hora do Adeus. Música. adeus. Amor, não digas nada. Saber para onde vais dói mais que o teu silêncio. Na hora do a porta e se quiseres apenas volta atrás, despede-te de mim do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Pensar que ainda me queres na hora do adeus. Na hora do adeus, amor, nada me diga. Para quem tu vais faz maior meu tormento. Na hora do adeus não procures mentiras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres apenas volta atrás, despede-te de do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Pensar que ainda me queres na hora do adeus. Dá-me só um beijo e um último carinho. Não te quero aqui. outra noite. As palavras que eu disse ontem e hoje são iguais. Tu talvez entendas, só há uma saída. Eu volto para dentro, faço-me no quarto, sem olhar para trás. Escrito escrever o que pedi. Vou recordar o que acabou. Vou contar o nosso amor numas folhas lisas de papel. Será que ao lembrar eu vou chorar? Será que está gravado em mim o teu olhar? Ver as palavras vão fugir, pintar a folha com paixão. O sentimento vai surgir, o sufocar do coração. Eu quero ser e escrever o que senti por ti. Eu sempre quis ter-te aqui. Horas e 26 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas e estão então à escuta de Santa Maria. Vou escrever o que perdi e a seguir vamos passar uma página de público e depois continuaremos com as nossas belas músicas românticas. E vocês estão na presença de Lourenço das 9 até ao meio-dia. Então uma ótima manhã e uma boa escuta com a Rádio Arco-Íris. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. La fête des saints populaires, une organisation radio arc-en-ciel, fut un réel succès. Les 9 et 10 juillet dernier, au parc de Lignerolles, se déroulait la 29e édition dos Santos Populares. Bravo aux membres du conseil d'administration pour le choix, la qualité et l'organisation de ce week-end festif. Merci aux animateurs et techniciens qui ont tout mis en œuvre pour la diffusion des émissions en direct du parc. Un grande obrigada a tous nos bénévoles. et un merci tout particulier à nos jeunes bénévoles. La relève est assurée. Merci à vous, public présent, venu des quatre coins de la France et du Portugal. C'est grâce au savoir et à la volonté de chacun de nous que tout peut être réalisable. Bravo au groupe de tambour, aux Amelantinos de Olivier, aux Amigos de Portugal e aos Bombos Soleil de Portugal. Parabéns ao Grupo Energia, Marquito, Helena Correia, Nel Monteiro, Leo e Leandro, Tony do Porto e o Ratinho pela surpresa. Bravo aussi à l'équipe du Camion Seine Frequência. Merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais. Obrigada à DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. E a merci tout particulier à nos sponsors. Merci à SNP Ravalement, Quinta de Pacheco, Aurelec, NPC, Hôtel Trois Vallées, RD45 Lavielle, Entreprise Générale du Bâtiment Alberto Coelho, Panier du Monde, Pigimédia, Hyper U de Beaune, AS Sécurité, RPG International, Batimaya, JBL Sonorisation, AEB Location et Vente, Établissement Mariano, L'Atelier des Papilles, Loser Journal, Imperio Assurance, Star Music System, Adopt Speciality, Calypso, Gaticar Ford, Crédito Agrícola, IAD Immobilier, Sandra Canivette Cadamost Edition, Le 7 Discothèque, Soditra Sodiloc, Natalis Motortech, Luso Concept Metallo Antas, Restaurant La Poule Blanche, Samsic Propreté, Antares, Lareira Restaurant, JR Service, Salgado Tomé, Le Tamaris, NVL Propreté et Services Associés, SARL Santos, Ugril, Le Bar à Pizza, Les Amis du Bâtiment, Dominguez Sergio, RM Rénovation, Florindo Manuel Taxi, DMC, DP Construction, Entreprise Oliveira, la banque BCP, à service rénovation plomberie, SARL Ravalement Carrelage Abrésienne, MCR 45, restaurant Polo et Marie, Aldora Construction, SARL Pavé Igor, Vasco et Frères, MCJ, Mostra de Letras, CER 45, Entreprise de Maçonnerie AD, SARL Ribeiro Entreprise Générale de Peinture, Villard DS, MPS, DSA Rénovation, Ricardo Fernandez, Service après construction, Restaurant Brasilia, TL Sol, Pro Rénovation Qualité, Goncalves Mécanique, SARL De Barros, Casa Isolation, JP Location et l'entreprise Électricité Générale Emilio Dias. À tous, un grand merci. A todos, un muito obrigado. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Boa sorte, eu te desejo de todo coração. Boa sorte, eu te desejo de todo coração. Boa sorte, eu te desejo de todo coração. A quem não pede nada e em troca dá amor, ao que não desespera, pois sabe o seu valor. A quem um grande amor deixou na solidão, desejo boa sorte de todo coração. Boa sorte. Eu te desejo de todo coração. Boa sorte, eu te desejo de todo coração. A todos que a tristeza não conseguiu vencer, ao que aposta alto, sem medo de perder, aquele que ao ódio responde com perdão, sorte de todo coração. Boa sorte, eu te desejo de todo coração. coração. A quem eu dei um dia o meu maior amor, e a força do destino pra sempre separou. Que seja bem feliz ouvindo esta canção e tenha boa sorte de todo o coração. Boa sorte. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte. Nove horas e 36 minutos e vimos de ouvir a canção Boa Sorte, e todos de aí e desse lado que tenham muita boa sorte e muita saúde, é o que eu desejo. E vocês estão à escuta das Manhãs Românticas, então, e vamos continuar com o José Malhoa, Não Vale a Pena Nada Amor. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Estou a escrever para dizer-te. Tentei fazer o que disseste para nunca mais pensar em ti. Amor, até segui tuas palavras. Já tive alguém, mas deu em nada. Como esta carta hoje te diz, não vale a pena tentar esquecer quem não se esquece, nem apagar o amor de sempre com outro amor no seu lugar. Não vale a pena. Nunca deixo de te amar. Amor, estou te escrevendo. Desprezar-te como fizeste para eu ter. Amor, até cheguei a querer vingança, mas dei razão no fim de contas ao que esta carta vai dizer. Não vale. Esquecer quem não se esquece, nem apagar o amor de sempre com outro amor no seu lugar. Não vale a pena depois de ti amar de novo, mesmo sabendo que tens outro. Eu nunca deixo de te amar. Não vale a pena tentar esquecer quem não se esquece, nem apagar o amor de sempre com outro amor no seu lugar. Mesmo sabendo que tens outro, eu nunca deixo de te amar. Quando eu fui tua paixão. Ora, e continuamos então com José Alberto Reis, Se Me Encontrares Por Aí. Ora, se encontrarem por aí, é muito bom, é um bonito e uma boa voz que tem este cantor, José Alberto Reis. Então, boa escuta e uma ótima manhã aí desse lado para todos. Como adeus, quem fui já não sou. Como adeus, quem fui já não sou. Se me encontrares por aí, tu vais ver um mendigo de amor, um farrapo vestido de dor, um guerreiro entregue ao destino. Se me encontrares por aí, tu vais ver um vencido que para não chorar, ao te ver mudar de caminho. Lembras-te ainda da felicidade que eu respirava por estar aqui. Hoje é uma sombra que ficou saudade e me fez metade de mim, e me fez metade de mim. Se me encontrares por aí, tu vais ver um mendigo de amor, José Alberto Reis, Se Me Encontrares Por Aí. Vamos continuar então com Ana Malhoa. Ana Malhoa, Beija-me Mais Uma Vez. Sabor que eu devoro e não me deixo. ao coração, soltar a minha paixão e dar tudo de mim. E eu te envio esta mensagem para te dizer que já esqueci a nossa briga. Já esqueci. Logo à noite ao chegar, só quero te abraçar, luz da minha vida. É verdade que discutimos, mas já esqueci a razão. Já esqueci. Logo à noite ao chegar, meu amor, eu vou te amar de alma e coração. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. Vou dar voz ao coração, soltar a minha paixão e dar tudo de mim. Logo à noite vou ser teu, só teu, muito teu. E quando o cansaço chegar, um abraço te vou dar e adormecer feliz. Se não estou em paz contigo, se não estou, sinto-me triste e sozinho. Não há luz no meu olhar, vontade de sonhar, e é triste o meu destino. Nunca em minha vida eu pude ser feliz, pois eu não queria acreditar no amor. Mas alguém que não consigo fez de mim o que bem quis e transformou meu viver. Onde estará a menina que me fez tão feliz? Eu preciso outra vez encontrar a menina dos meus sonhos. Onde estará? Eu já fiz de tudo, de nada. cada viento cae ese hombre que robó nosso amor tão longe de ti. Meu mundo parou, perdi minhas forças, já não sei quem sou. Meu mar está deserto, levaste a emoção. Teus passos tão distantes da minha direção. Não sei caminhar nos passos que dou. Sinto-me perdido. Sai o teu amor. Não sei viver sem teu amor. Não sei te dar mais do que dou. És a minha vida. Está deserto, levaste a emoção. Não sei viver sem ti, sem teu amor. L'emballage, qu'est-ce qu'on en fait? Il se trie d'ici 2020. Todo dia Mariana vem me buscar no portão. que passamos juntos, tanto tempo que fiquei à espera. Ora, 10 horas e 4 minutos, já passamos a nossa primeira hora das manhãs românticas, e então estamos à escuta de Micael Estevam, Hora da Partida. Então espero que estejam aí desse lado com muita, muita saúde e a boa escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, até já. Tanto tempo que passamos juntos, tanto tempo que fiquei à espera, nasceu uma grande paixão. Ora, 10 horas e 5 minutos, e então eu quero mandar aqui um pequeno bom dia para o meu amigo Florão, que nos grava todas as emissões todos os dias quando a gente cá estamos. E um bom dia para ele, e muita saúde, e que esteja tudo de bem para ele, que é o que eu desejo. Então, ele mandou uma mensagem, o meu muito obrigado pela tua mensagem, eu também respondi, mas eu gosto de falar à antena e dar um bom dia para a antena. Então, boa saúde, é o que eu te desejo, por um amigo. Então, boa escuta e boa gravação das nossas emissões. Oh, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme pegado por fume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Tristeza, traga mais uma garrafa. Hoje eu vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Alors reste pour moi. não somos iguais. Nossos mundos divididos, o que foi não volta mais. Sei que não ajuda em nada, mas é melhor ficar assim. Como eu estou vivendo agora, a juntar o que restou de mim. Eu ainda não posso ser um amanhã. Uma dor que acabou com tudo de mim. mais nada ter, que choro e sofro, mas por dentro sinto em mim um vazio, uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta. Uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta de ti. Les bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Decidido que o amor. AWS et répondre aux besoins de votre entreprise, peu importe sa taille. Ora, então, vimos de ouvir o Bandaluza Já Não Adianta. Então, vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Pai Marinheiro Bye Bye, que esta música é cantada por Seu Ferreira. E eu dedico esta música à glória de Olivier, que ela gostava muito de dançar esta música e gostava muito de ouvir esta linda música que a gente vai ouvir. Então, para ela, que eu desejo um ótimo dia e que esteja tudo bom e que esteja tudo de saúde. E então vou passar esta linda canção para ela escutar. Sem saber que amanheceu. Oh, Oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Fico bem, fiquei danado, por mim já está tudo a acabar. Ainda aguentei, o tempo cresce. Oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Sim, esperei com insucesso, agora só nas ilusões. Ainda aguentei, o tempo cresce. Oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Sim, esperei com insucesso, agora só desilusão. Que sejas tu que me procuras. Oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Mas não me encontras por dura algum. Já não estou cá, não me censure. Que sejas tu que me procuras. Oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Não me encontras por cura algum. Já não estou cá, não me censure. C'est du soleil toute la journée. O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar. E no estrangeiro é sempre um forasteiro com saudades do seu lar. No coração traz a mulher. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar perto e abraçar. As mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Ora, 10 horas e 47 minutos e estamos quase a passar a nossa segunda hora e vocês estão à escuta das Manhãs Românticas e estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Então, boa escuta e um ótimo dia que eu desejo para vocês todos. Então, até já. Já corri e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. ai destino que é o meu, ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ora, então estamos à escuta, e destino, ai destino. Isso é verdade, ninguém segue, sabe o seu destino, que chegará de hoje para amanhã. Então, boa escuta e uma ótima manhã aí desse lado, e que esteja tudo, tudo de saúde. Então, vamos à escuta. E com ela quis casar, infortúnio do destino, esse meu passo infeliz. Fui amante atraiçoado, fui marido mal amado, sem saber que mal eu fiz. Ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, destino que Deus me deu. E a vontade de viver, louvou-me o que eu mais queria, meus filhos desse dia nunca mais voltei a ver. Fiquei eu e a solidão e o desgosto mais chorado, mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, destino que Deus me deu. Tem destas coisas, no princípio tudo bem. Quando se vê a verdade, para voltar atrás é tarde, para recomeçar também. Ai destino, ai destino que é. Ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino, ai destino tão cruel. Ai destino, ai destino infiel. Moreito, e continuamos com Dia Paizão. Hoje eu voltei a sonhar

presente na será prisão a Ferrone das associações a Floride Zorreia a partir das 10 horas. A nossa Rádio Arcanciel estará presente a Ferrone das associações a Floride Zorreia a partir das 10 horas de sábado. Quem quiser passar por lá pode passar, os sócios ou então animadores e tudo, se quiserem passar por lá podem passar. Associação a Floride Zorreia às 10 horas. Então vamos continuar com as nossas músicas. Jamais eu vou te dizer, você não entende. Ora, então eu vou anunciar mais uma vez que a rádio, a nossa Rádio Arco-Íris, estará presente a Ferrone das Associações a Floride Zorreia às 10 horas de sábado, às 10 horas da manhã. Quem lá quiser passar, pode passar para visitar e ver as associações. Então, boa escuta e um ótimo fim de manhã de sexta-feira, de terça-feira, hoje não é sexta-feira. Terça-feira, 30 de agosto. Você morreu pra mim. Jamais eu vou te dizer. Você não entende. Nem pode entender. Por que estou feliz assim? Coisas da vida, meu bem. Você morreu pra mim. Que sou você, não deu. Agora é me perder. Você morreu pra mim. Horas e 10 minutos e estamos a 10, estamos quase a chegar à nossa reta final de mais uma emissão das Manhãs Românticas. Ora, eu já passei uma cançãozinha aqui, mas vou passá-la outra vez, que foi pedido, porque é da parte da Manuela, que ela chegou ontem, ela estava a dormir, ela estava a descansar da sua viagem que fez toda a noite, e então acordou e disse que gostava de ouvir a sua bela canção, como de habitude. Eu vou passar então aqui o Tony Carreiro outra vez, com o título Resta. Vou passá-lo com muito gosto e prazer para essa pessoa e escutar, porque ela ouve sempre a nossa rádio e está sempre na nossa presença, que nos telefona todas as vezes quando a gente cá está a fazer as emissões. Então, eu digo-lhe a ela um bom descanso e que tenha um ótimo dia e tudo bom. E vai escutar então a sua bela música. E vamos ficar com Tony Carreira, Resta. Olha, 11 horas e 15 minutos, e então vimos de ouvir Tony Carreira, Resta, que foi pedido da nossa Manuela Araújo, que está de retorno de Portugal e entrou esta noite cá em França. Então ela está-se a repousar. Então desejo um ótimo dia. Então vamos continuar com as nossas músicas românticas. agora queres ficar sozinha? Acabaste com todos os sonhos, sem dizeres qual foi a razão. Não esqueço os momentos que nós dois vivemos, as palavras loucas que dissemos estão guardadas no meu coração. Ora, então estamos à escuta de Henrique Matos, Só Passo, Uma Noite. Estou nas tuas mãos, só peço uma noite, por mais que saiba que te vais para sempre. Eu juro que não choro à tua frente, nem te imploro que voltes para mim. Já não tens nem mais um sentimento, nem um pouco de amor por mim. Só agora posso ver que para ti não sou nada. Hoje sofro de alma calada. É difícil suportar o fim. Teu corpo e me ama como eu. casamento. Estamos à escuta de manhãs românticas. Estamos à escuta de Marante Garçom. Então, são 11 horas e 25 minutos e eu vou terminar a minha emissão ao meio-dia, menos um quarto hoje. E encontraremos quase sexta-feira, se Deus quiser. Portanto, eu vou-vos abandonar hoje um quarto de hora mais cedo do que de habitude. Quero tomar a todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco. Eu tenho então aqui um anúncio a fazer, que a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris, será presente a Ferrome das Associações a Fleury des Ouvrés no dia 10, no dia 10, às 10 horas, é sábado próximo, estará lá a partir das 10 horas. Portanto, a Rádio Arco-Íris estará presente a Ferrome das Associações a Fleury des Ouvrés no sábado a partir das 10 horas da manhã. Quem quiser passar lá pode passar e ver as coisas que se passam. mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar a todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar a todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Aquela noite ao luar, foi em setembro os dois rumo ao mar. Eu daria a minha vida para voltar. ao mesmo lugar para de novo te amar. A quem me dera a tua pele morenita, cabelos de prata que a lua te oferecia. Dói-me a saudade ao lembrar que nada nos resta senão recordar o que eu daria para voltares ao mesmo lugar. O que eu faria para ficares comigo ao luar. É um tempo que não volta mais, coisas da vida, lembranças banais. O que eu faria para te ver de novo voltar? E nos meus braços te daria um mundo a sonhar. De que vale eu tentar esquecer se vives em mim sem querer? Quem me dera aquela noite ao luar, foi em setembro os dois rumo ao mar. Eu daria a minha vida para voltar ao mesmo lugar, para de novo te amar. A quem me dera a tua pele morenita, cabelos de prata que a lua te oferecia. Dói-me a saudade ao lembrar que nada nos resta senão acordar. Que eu daria para voltares ao mesmo lugar. O que eu faria para ficares comigo ao luar. É um tempo que não volta mais, coisas da vida, lembranças banais. O que eu faria para te ver de novo voltar. E nos meus braços te daria um mundo a sonhar. Que vale eu tentar esquecer se vives em mim sem querer. O que eu faria para te ver de novo voltar? E nos meus braços te daria um mundo a sonhar. De que vale eu tentar esquecer se vives em mim sem querer? O que eu daria para voltares ao mesmo lugar? Ora, então, 11 horas e 35 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris. Então, vou passar aqui uma canção que foi um senhor que me telefonou, que diz que estava a ouvir uma canção do Sr. Joaquim Ferreira, que era primo e também me deu um nome aqui de um artista também que se apela, que ele chama-se Marco Júnior. Então, é bom a gente descobrir estas canções. Eu vou passar aqui uma canção dele, então, eu penso que é este, que é Marco Júnior. O meu amor és tu. É bom a gente descobrir sempre artistas novos. Então vamos à escuta. Tu eras tão jovem, eras menina. Foi por ti que um dia fui me apaixonar. Eras linda, uma estrela com um olhar mais profundo do que o mar. E numa tarde quente de verão, quando eu te beijei pela primeira vez, já faz alguns anos que nós nos amamos. Já faz és tu, cada hora, cada minuto, cada segundo. minha aventura. Estrela com um olhar mais profundo do que o mar. Foi numa tarde quente de verão quando eu te beijei pela primeira vez. Já faz alguns anos que nós nos amamos. Já faz alguns anos nos amamos. E o meu amor, és tu. És amante, és a mais linda mulher do mundo. A minha paixão, és tu. Cada hora, cada minuto, cada segundo, minha aventura. C'est du soleil toute la journée. Vivo tão sozinho, vi amar, tenho medo, não tenho carinho. Mas amo em segredo. Já tanto sofri nos sonhos da vida. Vida que vivi, eu quero esquecida. Hoje abandonado, sem amor e sem paixão, por viver calado, desesperado, está meu coração. Vou vivendo assim, mas a vida continua. Tudo o que vivi foi tudo por ti, a culpa foi tua. De amar tenho medo, não tenho carinho, mas amo em segredo. Já tanto sofri nos sonhos da vida. Vida que vivi, eu quero esquecida. Hoje abandonado, calado, desesperado está meu coração. Vou vivendo assim, mas a vida continua. Tudo o que vivi foi tudo por ti, a culpa foi tua. Google Pixel. Então vamos escutar mais uma cançãozinha de Marco Júnior, e é com esta música que eu vou acabar a minha emissão Amanhãs Românticas hoje. E vou-vos deixar com a RTP Internacional depois, e espero que vocês tivessem ficado contentes com esta manhã, com muita, muita música bonita. E então encontraremos cá sexta-feira nos horários normais. Eu hoje vou sair mais um bocadinho, porque vou dizer por que razão, porque tenho aqui o meu netinho comigo e tenho que ir para dar o comer, não é? Temos que fazer a vida. Ora, então encontraremos cá sexta-feira a partir das 9 horas com mais uma edição, com o fim de semana à porta. Então, muito obrigado para quem me telefonou e para todas as pessoas que estiveram à escuta da Rádio Arco-Íris, e tudo de bom e um ótimo dia é o que eu desejo, e até sexta-feira, se Deus quiser. E então tenho aqui mais um anúncio, que a nossa rádio, a Rádio Arcanciel, será presente a Ferrome de Associações, a Floridos Ouvéa, no sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então, daqui, quando acabar esta música, deixo-vos com a RTP Internacional e desejo-vos um ótimo dia, tudo bom e bom apetite a todos. Para mim tu és a mais bela, sinto orgulho e vaidade por ter nascido nesta terra. Ainda estou vivo contente da minha terra regressar, de ver toda a minha gente e podê-los abraçar. Bem portuguesa, és bela, oh linda guarda, formosa por natureza. Guarda, oh linda guarda, cidade bem portuguesa, és bela, oh linda guarda, formosa por natureza. És bela, oh linda guarda, formosa por natureza. Ora então, muito obrigado a todos, bom apetite, e vou-vos deixar com a RTP Internacional. Encontraremos-nos cá, então, sexta-feira, para mais uma emissão, com o fim de semana à porta. Estarei cá a partir das 9 horas. Então, um ótimo dia. Tudo bom, muita saúde e até sexta-feira, se Deus quiser. No início de setembro, na próxima semana, penso eu já, na próxima terça. É ficar atento. Voltamos à música com os Chutes e Pontapés.